que não vê o caminho e andando sozinho vai, triste sem direção. Você não vê, há um alguém te chamando e o caminho mostrando. Pare pra ele ver. Ele é Jesus, a luz do teu caminho, teu amigo, vizinho, o teu pai, teu irmão. Porque você não envolve tua vida em Jesus, que é vida e que ama você. Quem é você? Quem é você que sem amor vive sem querer viver? Quem é você? Quem é você que sem amor até pensa em morrer? Que é triste sem alento, como folha no vento vai, triste sem direção. Você já sabe quanto Jesus sofreu e até mesmo morreu.